Olá, meus caros. Esta gravação está ocorrendo no dia 30 de abril de 2021, uma sexta-feira. Lembrando que se você quiser entrar em contato com este podcast, você pode mandar um e-mail para underdogpodcast@outlook.com, ou você pode estar comentando aí no canal do YouTube Underdog Podcast, em qualquer vídeo que eu estarei falando aqui. Se você tiver alguma questão complexa ali, eu vi que no comentou o irmão do Texugo lá, a família Ponderão, escutando o Underdog Podcast. Teu irmão é um cara bacana, meu. Teu irmão é um cara que, sei lá, sabe aquela pessoa que tu, gente boa, só que não precisa nem interagir diretamente com ela, tu vê ela interagindo com as outras pessoas, tu, cara, gente boa, cara legal. Teixuga é muito legal, cara. Puta cara, gente boa. Só é um pouco. Tem umas histórias, né? Meio mau caráter, mas essa aí eu não vou citar, né? Pra não expor o rapaz. Mas é um puta cara, gente boa, meu. Puta cara legal. Cara que passa uma. Sei lá, um cara carismático que passa. Eu não sei, eu já falei, não. Teve um. Tem até no canal aí. Não, no canal do YouTube não, né? No canal do YouTube vai estar na Underdog FM, que é uma rádio podcast aí que eu criei. Tá tendo transmissões agora segunda a sábado, cara. Possivelmente segunda a sábado, aí com diversos podcasts aí tocando na transmissão a partir das 19 horas. Talvez no sábado eu faça um pouco mais cedo, não sei. Vou pensar, cara. Vou pensar. Não sei o que eu vou fazer. Tô meio. Essa semana tá meio perdida, mas eu tenho uma conversa com o Texugo. Texugo que tem podcast, o Milico Ponderão Cast, muito bom podcast, aliás. Que não é só um. O Milico Ponderão, né? Ele é um canal no YouTube com diversas tipos de entretenimento. Dentre eles tem o Milico Ponderão Cast, que é um podcast. Mas tem muitas outras coisas legais, porque o Texugo, ele é um cara artístico, ele é um artista. Texugo não é um simples podcaster, o Teixuga é um artista. Tem várias coisas que ele pode fazer. Ele é um cara bom no entretenimento. E ele é um cara que eu. Quando eu conversei com ele, eu comentei que ele é um cara que vai dar um bom pai de filha. Bom pai de filha. Vai ter uma filha decente. Ele é um cara que tá capacitado a ter filhas. E não vai ser um vagabundo, eu acho. Eu acho, porque, né, o mundo corrompe as pessoas, então às vezes não é só culpa dos pais. Na maior parte das vezes é, mas nem sempre é. Porque o mundo é ai, que derramei café. O mundo dá uma corrompida. Mas a parte inicial na vida é básico. Eu vejo muita coisa assim que eu não consigo fazer. Porque eu tive uma boa criação. Que eu vejo, ah, não. Isso é errado, não. Não é coisa grave, né? Tipo, roubar, matar. Não, coisa simples. Eu não penso, não, é. Isso é errado. E eu não consigo fazer. Sei lá, criação. Isso é de criação. Eu vejo muita coisa também. Muitos traços do meu dia a dia que se encaixam com atitudes do meu pai. Eu vejo muito disso também. Principalmente o fato de. Sei lá, cara, eu acho que com pessoas extremamente próximas ser um pouco mais fechado. E com pessoas assim de convívio assim, trabalho, sabe? Ser o cara mais palhação que fica falando besteira. Não que eu não fico falando besteira com pessoas próximas, né? Que eu não me divirto e tal, falo, brinco e tudo mais. Mas eu vejo diferentes características assim. E é completamente. Eu acho que é uma coisa que acontece naturalmente. Eu acho que quando eu sei, eu sou mais sociável, assim, mais, né? Mas também depende muito também. Tem com pessoa que é mau caráter, olha na cara, mau caráter, não falo. Mau caráter, olha na cara, essa pessoa que é mau caráter, não dá, cara, não consigo nem dar bom dia. Eu vejo assim, puta do mau caráter. E às vezes a pessoa não precisa fazer nada pra mim. Nossa, parece um bêbado agora. A pessoa não precisa fazer nada. Eu olho mau caráter, eu não consigo cumprimentar, não consigo falar. Eu não consigo me comportar de uma maneira normal. Na hora vontade, na hora de trocar socos. Não sei por quê, cara. Mas de resto, eu tento. Eu acho que tem um pouco a ver com o fato de que eu sei que eu não sou muito sociável. E eu sei que em alguns ambientes é necessário que eu seja mais sociável. Então aí eu crio meio que um personagem, sabe? Porque não é muito real assim. Sei lá, não é muito real não. É mais real quando eu tô na minha, assim. Tranquilo, brinco às vezes, falo sério às vezes. Não sou muito de falar sério, sério, sério. Acho que mais aqui. Aí que tá. Tu vê só. É engraçado tudo isso. Porque em ambientes de trabalho, assim. Principalmente com colegas de trabalho, assim. Eu tento ser um cara mais sociável, mais educado, mais brincalhão. Porque eu acho que são características necessárias. Pro cara se adaptar, pro cara ser um cara legal, né? Um cara que consegue se comunicar com as outras pessoas. Quando eu estou com pessoas próximas de verdade, eu tendo a ser um pouco mais fechado com alguns pensamentos, principalmente com coisas assim que me estressam, porque eu não quero sobrecarregar as outras pessoas em relação com isso, né? Porque eu sei que é chato, às vezes, é chato. E eu não tenho essa necessidade de. Eu brinco todos, né? Tento ser divertido. Mas eu não. Sei lá, é diferente. É diferente. E aqui eu tento. E aqui eu sou um pouco mais sério, eu acho. Algumas vezes. Outras vezes não. Aqui eu falo. Aqui eu sou um pouco mais sério, mas também eu sou um pouco mais escroto que o normal, eu acho. Aqui eu sou um pouco mais sem filtro também. Porque eu sou um cara escroto, eu falo muita merda, eu falo besteira e eu esqueço que é besteira. Eu esqueço das consequências das coisas que eu falo. Porque não, na maior parte do tempo não é sério as brincadeiras. É que nem esse podcast, eu falo diversas coisas horríveis. Mas eu não acho horrível, porque eu tô só falando besteira, porra, não tô falando sério. Aí quando eu falo uma merda, eu não fico pensando, pô, será que, né, a pessoa. Tipo assim, que nem quando eu falei do. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma merda grande que eu falei. Ah tá, daquele ator lá, do cara que levou um tiro na cabeça, ele ficou gordaça, e precisava de um carro, porque o tamanho dele não dá. Tipo, eu fiz umas brincadeiras lá. Provavelmente brincadeiras horríveis, provavelmente falas horrorosas, terríveis, que não deveriam ser ditas. Provavelmente magoaria muito pessoas próximas, né? Mas eu não. Na hora eu não pensei, cara. Depois que até o cara fica falando, será que eu pensei? Falei merda. Mas na hora não, porque na hora, sei lá, não era sério, era brincadeira. Era só indo em direção ao absurdo, assim, sabe? É sério. E eu tenho essa liberdade porque eu sei que poucas pessoas escutam isso aqui, então eu posso fazer isso. Ai, que eu quase caguei tudo aqui agora. Então eu tenho uma certa liberdade. Tenho uma certa liberdade de falar. Mas é difícil de se entender, né? Quando tu para se analisar assim. Tu vê traços também, né, de influência de outras pessoas, principalmente dos pais. Por isso que é importante, por isso que nem todo mundo poderia ter filhos. Só algumas pessoas, poucas pessoas podem ter filhos. Quem eu tava na no meu trabalho e uma mulher comentou: "Ah, tomara que volte logo às aulas. Não aguento mais, acho que eu tinha dois, três filhos, não aguento mais meus filhos juntos em casa." Não tem que ter filho então, né? Não tem que ter filho, não deve ter nenhum, se tu não aguenta. Se tu não aguenta o convívio com teus próprios filhos, tá errado, tá errado. Porque Se tu não aguenta, porque tu acha que outra pessoa tem que aguentar? Ninguém é obrigado a aguentar os teus filhos. Aí, se tu não aguenta, imagina só o que horror que deve ser num colégio com outras 20 crianças diferentes, 30 crianças diferentes. Se todos os pais forem assim, imagina o coitado do professor. Se bem que o professor é um merda também. Todos os professores que eu tive, todos aí é exagerar muito. Muitos professores que eu tive são horrorosos. São horríveis. Inclusive o que eu tô tendo agora na faculdade, um babuíno desgraçado. Eu tenho motivos para falar disso. É um dos assuntos que eu quero falar hoje. Hoje eu tenho alguns temas na cabeça que eu quero falar e desabafar. Só que tem um grande. Nossa, eu tô soprando muito no microfone. Por isso tem que ter aquele negocinho lá, uma camisinha aqui no microfone. Que aí não sai eu assoprando toda hora. Mas tô falando bastante assoprando hoje, não sei por quê. Mas a questão é que agora são 18 horas e 15 minutos do dia 30 de abril de 2021. E daqui a 45 minutos eu tenho aula. Aula online. E cara, eu tô tendo alguns problemas em relação à aula online. Problemas do tipo, sabe, eu costumo assim, quando eu tenho alguns problemas, tipo esse, que eu vou esclarecer para você, você vai ficar sabendo. Calma, cara, calma, eu vou chegar lá, calma. Mas quando tem algumas questões como essa, eu tenho, me bate uma tristeza, cara, uma vontade de morrer. Às vezes é uma coisa boa assim, que nem a de agora que eu vou esclarecer pra você daqui a pouco, calma, caralho. Me dá uma tristeza, me dá um desânimo assim, eu penso, é uma coisa pequena e eu penso, ah, cara, não quero mais viver, eu tô de saco cheio. Tô de saco cheio, não dá mais pra mim, cara, não dá, não aguento mais, cara, não tem como continuar vivendo. A coisa que mais tá me mantendo vivo nas últimas semanas é o fato que eu tô jogando PES pra caralho, PES 2013. Tô jogando uma Master League, eu pego e boto só os jogadores da categoria de base, aí os caras vão evoluindo, vão crescendo, o time vai ficar mais fácil de jogar. Aí eu fico puta pegado, tô lá jogando, tô na terceira temporada, ganho tudo. Porque se eu não ganhar, eu pego, volto e jogo de novo. Foda-se, aqui eu sou um campeão, aqui eu sou um vencedor. Eu não jogo pra ser um perdedor, eu jogo pra ser um vencedor. Pô, se eu tenho a opção de pegar, voltar, jogar de novo e ganhar aquele jogo, eu vou fazer isso, porque eu quero ser um vencedor. Ah, mas a vida não é assim, sim, cara. Por isso que eu tô jogando videogame, cara. Tô jogando videogame pra quê? Pra perder? Não, pô. Quero jogar videogame pra ganhar sempre. Foda-se. Ah, mas a vida não é assim. Na vida você tem que lidar com desafios. É, cara. Na vida, tem muito desafio na vida que eu tenho que lidar. Aqui eu só quero vencer, vencer, humilhar. Vai fazer de conta que eu tô dando uma entrevista, uma coletiva pós-jogo. E humilhar. Toquei 6x0 no São Paulo na final do Libertadores. 6x0. 2013, então é o Rogério Ceni no gol. Eu odeio o Rogério Ceni, então foi maravilhoso. Fiquei imaginando eu na coletiva rindo da cara do Rogério Ceni. Pau no cu. Ha, 6 gols. 6 gols, tomou 6 buchas. Não gosto do Rogério Ceni. Não sei por quê. Tem uma cara de pau no cu, né? Os caras falam que ele é meio pau no cu mesmo. O Rogério Ceni tem uma cara de pau no cu, uma cara de passarinho, né? O Rogério Ceni tem cara de passarinho. Muitas pessoas têm cara de passarinho. O Rogério Ceni é um deles. Mas. Ah, sim. A aula. Nossa. Desculpa, cara, tô respirando forte hoje. E daqui a pouco eu tenho aula e o que acontece, cara? Na minha universidade, como é, a gente tá tendo atividades EAD, prova tudo EAD. Pra fazer a prova é moleza. Por quê? Tu copia a questão, joga no Google e tá lá a resposta no Brain, não sei como é que é. Tu joga Brain, não sei como é que é. Foda-se. Tu joga lá a questão e tu tem a resposta. E como minha. Eu vou até buscar aqui pra vocês olharem. Só pra dizer que, ó, o David é vagabundo. Não, cara, olha só. Só pra, né, reiterar. Caso você, irmão do Texugo, não saiba, eu faço educação física, cara. Então, é um curso pra quem sabe o que quer fazer da vida é uma merda. Mas o cara precisa de um diploma, porque O cara precisa de um diploma, tá? Eu preciso me formar para pegar no diploma. Pra aí poder pagar umas mensalidades do conselho. E aí eu posso trabalhar. Então eu tenho que estudar por 4 anos um curso de merda que não ensina bosta nenhuma, é só perda de tempo. Não tem nada de interessante lá. Cara, livro. Cada um quer aprender sobre educação física. Ah, eu tenho vontade de estudar educação física. O que que eu faço, cara? Leia livros básicos, tá? Fisiologia, anatomia e tenha boas referências. Como é que tu tem boas referências? Aí tu se vira, cara. Aí pau no teu cu, não vou te dar isso de mão beijada. Vai atrás. Ah, o Renato Cariani é uma boa referência? Não sei, cara. Se tu acha que é, então tá, então. Eu agradeço ao Caio Botura, porque Caio Botura é uma boa referência? Não, óbvio que não. Mas ele me mostrou as referências dele. Porque o cara faz o trabalho dele e não vai entregar de mão beijada o que ele realmente entende. Então eu aprendi através das referências dele. Tipo, o conteúdo dele não é ruim. Era bom. Parece que parou. Ainda bem, o cara tava completamente perdidaço. O cara começou a encher o rabo de trembolona, começou a ficar insuportável. Mas o conteúdo dele não era ruim, só que tinha mais coisinha ali que ele não tava falando. E aí eu comecei a ler as referências dele. E a partir das referências deles, eu comecei a ler as referências das referências dele. E aí eu vi que tem muita coisa boa pra caralho. Quais são? Procure. Me mande um e-mail, cara. Me mande um e-mail que eu compartilho tudo com você. Se você quer fazer educação física, o que eu não aconselho, cara. Que tu não vai ganhar dinheiro, a não ser que tu goste. Eu gosto. Eu não me importo de não ganhar dinheiro. Eu não me importo. Tô nem aí. Ah, vai morrer de fome. Ah, cara, tô nem aí, cara. Eu larguei engenharia numa federal, cara. Eu não quero dinheiro. Eu quero trabalhar de bermudinha, sabe? É isso que eu quero. Trabalhar de bermudinha tranquilaço. É isso que eu quero. Fazer o que eu sei e o que eu gosto. E não criar um perfil no Instagram e fazer. Mande perguntas, fazer consultoria online. Como é que é? Na, como é que eles falam? Consultoria grátis, uma coisa assim. Ah, puta xarope, não vou ficar com uma câmera ligada na minha cara falando igual um imbecil. Respeito quem faz isso aí, mas eu não vou fazer essa merda, tô nem aí. Aqui ó, abri meu portal do aluno. Eu fiz 2 semestres nessa universidade. E tá aqui as cadeiras, ó. No meu primeiro semestre eu tive Perspectivas profissionais, bosta. Sociedade, educação e cultura, bosta. Contexto histórico e filosófico, bosta. Psicologia da educação e da aprendizagem, bosta. Políticas públicas, bosta. Eu faço educação física, tá, cara? Só pra reiterar. Segundo semestre que eu estou agora. Metodologia científica. Não era pra ser ruim, mas, cara, do jeito que é dado é uma merda. Eu fiz metodologia científica quando eu fiz engenharia mecânica. Não foi muito melhor que isso, mas é meio chato, tem coisa de novo. E aí, cara, tu acha que o cara vai trazer não só na parte da produção, mas também na parte de conhecer, né? Referências, ter. Ah, qual site são bons? Não tem nada. Tem nada, os caras não ensinam nada. Ah, como faz uma citação? Não, vai se fuder, cara. Se o cara joga no Google, no YouTube, aprende. Educação e diversidade, bosta. Educação inclusiva, bosta. Língua brasileira de sinais, Libras, bosta. Por quê? Libras é uma bosta? Não, cara. Eu aprendi o básico de Libras. Sei agora, não vou te saber. Cara, sei muito pouca coisa, porque língua, tá? Uma linguagem, para você aprender, você tem que praticar ela constantemente. O inglês, tu não consegue. Não, é meio difícil tu conseguir praticar ele diariamente. Mas consegue consumir conteúdos de Libras, cara. Não, não dá, cara. Não tem. Então é aquela coisa que tu é do caralho aprender, eu gostei de aprender. E eu achei maravilhoso lidar só com pessoas. Imagina se eu trabalhar só com pessoas surdas e mudas, ia ser maravilhoso. Cara, eu quero fazer isso. Eu vou ser um educador físico especializado em pessoas surdas e mudas. Eu vou fazer isso. Imagina só, cara. Aí o cara pega, monta o estúdio só pra atender gente surda. Maravilhoso. Assim, ó, o cara bota a música que ele quiser. Se ele não quiser escutar a música, o cara bota nada de música. É silêncio total, só o barulho dos ferros. Que coisa maravilhosa. Não precisa ficar não, vai ficar interagindo, né? Mas aí o cara vai estar tá cansado, o cara não vai. Bota o cara fazer braço todo dia, que o cara não vai ter mais. O cara vai ter feito um monte de rosca direto, o bíceps cansado, o cara não vai conseguir fazer mais sinalzinho pra ti. Ah, dá uma descansada aí, não fala nada, dá uma descansada, fica com o braço abaixado. Ah, nunca vou passar perna pro cara, só braço, só pro cara ficar com o braço cansado e falar: opa, não. O cara vai tentar se comunicar contigo, fazer sinal, vai doer o braço. Tá, não, deixa quieto, ficar quietinho aqui. E é maravilhoso isso aí, tu pega, dá aula, o cara treina, fechou toda, silêncio total, o braço doendo, não consegue fazer sinal, não consegue se comunicar, fechou todas. Puta que pariu, cara. Eu por isso que eu gosto de fazer isso aqui, agora eu sei que eu quero. Eu quero ser um educador físico especializado em atender pessoas surdas. Porra do caralho. Porra! Caralho, como é que eu nunca pensei nisso antes? Quando eu tava no meu antigo emprego, eles ensinaram Libras. Um pouco, né? Dentro do que pode. E eu sempre fiquei curioso, sempre achei, pô, que coisa bacana. Sempre me atraiu, mas nunca entendi qual que era o porquê. Agora tudo faz sentido, cara. Imagina que coisa maravilhosa. Silêncio total, só o barulho dos ferros. Se quiser bota uma musiquinha, foda-se. Tocar qualquer coisa, meu. O cara não tá escutando. Toca o que tu quiser, não precisa ficar escutando aquelas músicas de academia. As músicas horrorosas, diga-se de passagem. E aí o cara não vai ficar te torrando, contando da vida dele. Não quero saber. Se quer começar a torrar muito saco, falar da vida dele, passa um. Vamos fazer a rosca direta aqui, 21. Vamos fazer um 21 aqui. O cara sai com o bíceps doendo. Aí ele vai fazer um sinalzinho pra te falar. Ah, não dá, não consigo. Ah, cara, é isso aí. É. Agora descobri a minha. Essa cadeira aqui é má. Não vou falar que essa cadeira é inútil, essa cadeira é incrível. E a prática interdisciplinar, que é a introdução à pesquisa, que é o paper, né? E é aí que mora o problema, porque a aula do professor é tenebrosa, mas foda-se, ninguém se importa, porque eu posso pegar aqui, eu não preciso escutar ela, porque como tá EAD, eu só largo o microfone, eu largo o fone de ouvido e não escuto, foda-se. E aí as provas são tudo EAD, então é só fazer aquela prova ridícula que tu joga no Google e tem a resposta. Mas tem essa questão aqui que é a prática interdisciplinar, que é o paper. E aí, cara? E aí mora o problema, por quê? Não é difícil, entendeu? Só que é algo livre, então tu tem que ver, tu tem que estar alinhado com o professor para não dar uma nota baixa, então tem que fazer uma coisa alinhada com o professor. E, cara, o cara não fala nada na aula, ele só fica conversando sobre coisas pessoais. Então eu não quero saber, cara. Não quero saber da tua vida. Não quero saber da vida do meu colega. Não quero saber. Cara, não quero menor. Cara, eu quero a menor interação possível com qualquer pessoa dali. Tá bem? É isso que eu quero. E aí, o cara fica falando da vida dele. O cara não explica o que que ele quer, entendeu? O que que ele quer. Mas ele falou: ó, tem um e-mail aí. Façam e me mandem antes que eu vou respondendo se tá dentro do que eu espero ou não. Aí beleza, né? Eu peguei, mandei um e-mail para ele, né, com o arquivo e eu falei: "É isso, essa é a atividade". E aí ele me mandou: "Boa noite. A reticência é os 3 pontos. 3 pontos é igual a reticência, né? 3 pontos. Reticência? Reticência? O que é reticência? Reticência Isso, a reticências, isso aí, que é os três pontinhos. Ele não usa vírgula, ele só usa três pontinhos. Então é boa noite, três pontinhos. O documento, sim, três pontinhos. O que escreveste nos retângulos, né, que é o arquivo, ainda não. Tá, eu ainda não. Então eu não entendi, então, cara, o que que é pra fazer? Eu sei que é pra fazer citação, beleza, isso aí eu sei fazer. Mas qual que é o arquivo? O que que tem que eu faça? Sobre o quê? Não entendi, cara. E aí ele também mandou: ah, o que você também deve lembrar é que este documento é uma parte. É uma parte, a outra parte da nota é a socialização, que se dará em aula online, abrindo microfone e câmera e falando. Eu tô lendo exatamente como ele escreveu, tá? Qual que é o problema, cara? Eu não ligo meu microfone, eu não ligo a minha câmera. Por quê? Eu quero a menor interação possível. Eu não quero ficar igual um imbecil com uma câmera virada na minha cara enquanto tem outras pessoas falando, eu só tenho que ficar olhando pra câmera. Sabe, eu não quero isso, cara. Eu não quero falar porque. Porque ele vai ficar perguntando da minha vida, cara. Eu não quero falar da minha vida para outras pessoas, simplesmente por isso, cara. Eu quero falar da minha vida no meu podcast. Eu não quero falar da minha vida numa aula IAD. Eu quero falar. Aí eu não vou ligar o microfone, eu não vou falar. Eu te falo que eu não tenho, né? Aí eu mandei um e-mail para ele. Eu perguntei, né? Poderia me explicar. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, achei. Olá, pensei que a atividade fosse fazer citações utilizando-se dos artigos que estão disponibilizados na trilha de aprendizagem interativa, que é o portal do aluno lá. Completando os retângulos no qual o documento sinaliza, se estou errado, poderia me explicar de forma mais clara a atividade e o que é para ser feito exatamente? Eu falei, sobre as participações, eu não tenho a possibilidade de interagir em aula devido ao fato de que eu não tenho material disponível para isso. Se for uma apresentação, eu posso dar um jeito para o dia. Mas se for algo semanal, se torna inviável para mim. Uma grande mentira. Mas eu não quero, eu não sou obrigado a ficar com uma câmera na minha cara enquanto tem 20 debiloides me olhando. E aí ele me mandou outro e-mail. Esse cara é um babuíno, tá? E não vai entender nada que eu mandei para ele. Eu falei assim, ó, pode me explicar então mais claramente o que é para fazer na atividade, porque ele não explicou em aula. Eu escutei as aulas dele, quando eu vi que tinha essa merda, eu fiquei, cara, eu vou ter que escutar essa aula desse cara porque eu preciso saber o que ele quer que eu faça. Então eu vou escutar. E ele não rolou, entendeu? Ele não falou sobre o negócio. E aí ele mandou outro e-mail: Oi, David, bom dia. Ah, oi, David, três pontinhos. Bom dia, três pontinhos. Fico feliz por você utilizar-se. Está escrito utilize espaço C do e-mail para se manifestar. Três pontinhos. Mas nas aulas, principalmente aqui você por vezes se encontra, existe a clareza no que é solicitado. Tanto é que a turma toda foi dividida em grupos para justamente ampliar e aprofundar esse entendimento. Tá. E em nenhum momento foi solicitado isso. Mas, três pontinhos. Se você assim o entendeu, percebo que devo ser mais claro. Sim, três pontinhos. Quanto à socialização desta disciplina e minha função ser bem claro e mais importante, que vocês entendam como serão avaliados. Três pontinhos. Da mesma forma, agradeço teus escritos sobre situações da mesma forma que me coloco à disposição toda vez que surgir dúvidas. Três pontinhos. O grupo de watts, ele botou watts, não botou watts, botou watts. Sabe watts? Eletricidade? Foi isso que ele escreveu. Não escreveu WhatsApp. Escreveu watts. Da turma e outras ferramentas importantes para também melhorar e ampliar a organização de vocês. A minha questão é. Foi mal. Me exaltei aqui, dei um soco. Me exaltei aqui. A minha questão é que a gente trocou dois e-mails e o filho da puta não me explicou o que eu quero saber. E outra coisa, cara. Professor de universidade, aluno de universidade, não interagem, eu não sou obrigado a interagir por meio de aplicativos que é de cunho pessoal. Eu não sou obrigado a interagir com aplicativos de cunho pessoal. Professor de universidade, eu interajo por e-mail, entendeu? E-mail, não pelo WhatsApp. Eu não quero conversar com o senhor pelo WhatsApp, seu velho tarado. Eu quero conversar você formalmente pelo e-mail, entendeu? Não quero falar em WhatsApp. E eu não quero perguntar para um aluno quando tem um babuíno que é pago, tá? Para me dar, para me explicar, para me dar não, não me dê. Não me dê, que eu sei que você quer interação pelo WhatsApp. Eu não vou interagir. Eu vou interagir pelo e-mail, tá? Tá bem? Eu me irritei, cara, porque não me explicou. Aí eu tive que. Quando eu tô irritado, eu tendo a ser mais educado. E eu percebi que eu estava adiante. Eu vou até botar a trilha para ele aqui, ó. Né? Essa é a trilha pro professor, né? Um verdadeiro babuíno. E eu tentando a interação com o babuíno. Aí eu percebi, aí na hora eu vi essa música, eu percebi do que se tratava. Não era um simples professor. Era o professor babuíno. Eu era o Ace Ventura, tava. Como é que é o Ed Murphy lá quando ele é o professor do. Como é que é? Professor como é que é? Professor Dolittle? Não é professor Dolittle, não sei como é que é. O que fala com animais, eu percebi que, puta, eu tô nessa situação, cara, eu tô falando com um babuíno. Então eu preciso ser um pouco mais claro do que eu tô sendo, né? Aí eu fui lá, mandei outro e-mail para ele, maior, mais detalhado, mais explicado. Deixa eu baixar um pouquinho mais esse volume, tá no meu ouvido me incomodando. Aqui, mandei outro e-mail para ele. Olá, professor. Creio que houve um pequeno mal-entendido nos e-mails dos quais ele veio. Afinal, né? Porque ele se sentiu ofendido. Ele achou que ele não estava explicando claramente para as aulas que eu estava falando que ele não estava explicando claramente as aulas. Enquanto eu só queria saber a atividade que é para entregar, só isso. Aí eu mandei. A minha dúvida não está diretamente ligado ao que é dito em aula, das quais participo todas as semanas. Porque ele falou. Ah, que você encontra, por vezes você se encontra, como se eu não tivesse lá. Então eu falei, a minha dúvida não está diretamente ligada ao que é dito em aula, das quais participo todas as semanas, ou de suas atividades, das quais tenho me ausentado devido ao fato de não ter os materiais necessários para uma melhor interação com os meus colegas de aula. Eu não quero falar com ninguém no WhatsApp, entendeu? Eu não quero falar com ninguém em meus contatos pessoais, eu não quero. Mas sim da atividade avaliativa proposta dentro do sistema da universidade, no qual eu pensava ter entendido a proposta, mas que o senhor me corrigiu dizendo que não estava de acordo com o que a atividade queria. Minha dúvida em si é sobre o trabalho avaliativo. Aí eu falei um pouco sobre o trabalho. As outras disciplinas e os materiais didáticos delas, assim como o que as atividades avaliativas solicitam, eram mais claras e de fácil entendimento. Mas dessa vez estou com dificuldade de captar o que é exatamente para ser feito e como. Estou utilizando do e-mail por ser uma maneira mais viável para mim. E o senhor disponibilizou a possibilidade em aula. Infelizmente, não estou conseguindo interagir no grupo do WhatsApp, pois no momento estou sem celular, utilizando apenas de um antigo que frequentemente trava e impossibilita o melhor diálogo com o restante da turma. Uma grandíssima mentira. Em partes, por quê? Esse aqui realmente é um celular mais antigo e que trava com uma grande frequência. Porém, eu conseguiria facilmente interagir com meus colegas de aula, mas eu não quero, porque eu não sou obrigado a interagir, né, em WhatsApp com qualquer pessoa, porque isso aqui é um contato pessoal meu, não é um contato. Se tivesse um grupo de e-mail, eu gosto de e-mail, por quê? Porque aí separa, né? É que nem vocês, ouvintes. Ah, quero mandar, quero conversar contigo, falar alguma coisa pro podcast. Manda e-mail. Não gosto de grupo de WhatsApp. O Lucas criou ali um grupo de WhatsApp pro slide. Não acho bacana. Não acho. Acho bacana e-mail. Vamos esclarecer aqui. Vamos, né? Botar cada grupinho esse pacote. Pessoas próximas, família, né? Amigos. WhatsApp. Vocês não são meus amigos, né? Vamos ser claros. Eu sei que a gente tem uma intimidade, vocês me escutam diariamente, semanalmente. Mas vocês não são meus amigos, né? A gente precisa. Isso é verdade, né, cara? Eu sei que talvez, pô, tu sente meio, né, o um contato íntimo comigo, mas porque tá me escutando, né? Porque eu desabafo contigo. Mas eu não. Cara, não sei nem teu nome. Então, né, a gente não é amigo. Mas é por isso que eu não quero interagir com meus colegas no WhatsApp. Utilizando apenas de um antigo, assim como eu também estou com um notebook do qual a captação de áudio e vídeo não me permite participar diretamente da aula, me restando apenas observar sem maior interação direta, o que é outra mentira, porque eu tenho um podcast, então o áudio é bom. Não é bom, né, meu? Mas dá pra gravar, daria pra falar em aula, mas eu não quero também. Se fosse possível, e já me desculpando pelo incômodo e agradecendo as respostas até então, gostaria de saber se existe a possibilidade de me explicar por aqui como deve ser feita a atividade, pelo amor de Deus, cara. Cara, não, é só me explicar o que que tu quer. Pois realmente não entendi pelo material disponibilizado na plataforma da universidade, coisa que eu estava conseguindo me virar até então. Caso a resposta for negativa, posso tentar adquirir os materiais necessários para participar em aula, coisa que devido ao atual momento não gostaria de fazer. Mas se for o caso, farei para conseguir compreender melhor as atividades e assim conseguir a aprovação da disciplina. Desde já, agradeço a disponibilidade até o momento e peço desculpas pelo incômodo ou possível mal entendido. Ou seja, cara, eu entendi que o cara é um babuíno, né? Que não entendeu, que eu não entendi o que ele quer da atividade. E ao invés de me explicar, ele preferiu se sentir ofendido, né? Então, ah, não, mas a minha aula é clara, não sei o que. Puta, cara, não tô falando da tua aula, cara. Quero saber da atividade, meu. É da atividade, meu. E aí, eu tive que mandar todo um e-mail me explicando, me vitimizando, porque eu não quero, né? Só porque eu não quero, né? Porque eu não tenho, porque eu não quero. Mas não é importante. É que essa, eu só queria matar essa questão, porque não é o que importa aqui. Aí eu falei, também pedi desculpa se ele me entendeu errado, porque eu não estava falando da aula dele em si, que é uma bosta. Que de verdade é uma bosta. Mas não era essa a questão. Eu não tô nem aí, pode dar tua aula de merda, cara. Não me importo, não ligo. É uma bosta, essa cadeira é uma bosta, essa universidade é uma bosta, esse curso. Mas eu preciso do diploma. Então a gente... Tá, então sabe aquela coisa do vampeta? Sabe, tu finge que tu dá aula, eu finge que estudo, tu me passa e acabou? Tu ganha teu salário, eu passo e tá tudo bem? A gente fica todo mundo feliz, né? E aí eu... Tá, cara, só me explica a atividade. E aí ele me mandou outro e-mail. Mais difícil de compreender ainda, porque não faz a utilização de vírgulas, não existe a vírgula, não existe o ponto final nos e-mails dele, é só três pontos. O cara só usa três pontos, o cara não usa ponto final, nem vírgula, nem um acento. Aí ele mandou outro e-mail. Não tem que se desculpar, três pontinhos. Falando mais diretamente, três pontinhos. Conheço você desde o semestre passado. Três pontinhos. As dificuldades pelas quais você passa, eu as entendo, mas você deve entender que eu não posso adivinhar. Por isso, te solicito que, claro que sim, você pode e deve utilizar-se de todos os mecanismos que possam que auxiliar. Eu tô lendo exatamente da forma que ele escreveu. Três pontinhos. Cara, se tu entendeu o que eu quero, o que eu tô perguntando, então por que tu não me responde? Por que, cara? Aí ele me mandou de novo. Talvez se você tivesse comentado antes sobre a situação, pudesse tentar ver outras formas para contribuir. Três pontinhos. Mas está tudo certo. Três pontinhos. O artigo pré-pronto que a universidade disponibiliza é aquele. Entretanto, para muitos parece muito difícil. Três pontinhos. O que na verdade não é. Três pontinhos. Você entendeu mais rápido por ali. Três pontinhos. Muito bom. Três pontinhos. Vamos acertar um ou outro detalhe. Três pontinhos. Futuramente você irá postar no seu aba. Três pontinhos. Mas antes me envie por e-mail para dar uma olhada. Três pontinhos. Pensa. Três pontinhos. Que haverá um momento de socialização e aí você deve tentar se organizar para se manifestar. Três pontinhos. Tipo final do mês de maio e primeira semana de junho. E esse foi o último e-mail dele. E ele não me explicou o que ele quer. Ele não me explicou o que ele quer. Ele falou que eu entendi. Mas que não. Mas antes falou que eu não tava certo. Não sei, cara. Eu não, é difícil a interação com babuínos. E aí agora eu peguei, cara, quer saber? Eu vou fazer a coisa mais coerente que você deve fazer quando você tem que fazer alguma atividade da universidade. Eu peguei e joguei no YouTube. E aí no YouTube tem um cara explicando o que é pra fazer, aí eu entendi. Não é que eu não tava entendendo a atividade em si, eu queria saber qual que era o arquivo, aonde que eu mandava. Eu mandava por PowerPoint, pelo Word, qual dos arquivos que eu devo utilizar, que a parte lá da universidade é uma bagunça, então tu não sabe o que é pra fazer. Eu só queria que ele me respondesse isso. E não me respondeu. Mas o YouTube me respondeu. E aí agora eu vou fazer essa merda aí depois, final de semana. Mas enfim, cara, eu não sei se deve estar um saco isso aqui pra você. Mas é que, ai meu, pelo amor de Deus, o cara me mandou 10 e-mails. Não me respondeu a pergunta, ficou ofendido por uma... Eu não sei pelo quê. Me mandou um monte de e-mail, cara, sem pontuação, meu, só com três pontinhos. A única pontuação que ele utilizou é três pontinhos o tempo inteiro, cara. E o verbo, não conjuga verbo direito, meu. O cara manda verdade, VDD, meu, o que falta? Cara, é e-mail, cara, até professor, meu, manda direito essa bosta, cara. O cara quer falar pelo WhatsApp, não vou falar sobre meu contato pessoal, cara. Vamos falar sobre com e-mail, através de e-mail. E-mail é bom. Né? E-mail é bom. Não, WhatsApp, meu. Mas enfim, aí aconteceu isso aí e eu fiquei domingo com vontade de morrer. Porque eu só queria saber uma coisa básica, mas o babuíno não dá. Não dá pra conversar com o babuíno. Cara, esse foi meu drama da semana. E também tem outras questões que. Tem, tá quase. Nossa, 15 para 7, tá quase na hora da minha aula. Outras questões, só pra matar o podcast aqui. Deixa eu botar a trilha. Esse aqui é algo tradicional do podcast, não pode faltar. Cara, meu trabalho. Eu tô. Tá uma grande. Cara, ambiente de trabalho é muito bom. É um bom ou ruim? Sabe, o um bom ou ruim? Porque. O que acontece, tá? No meu trabalho. Eu trabalho numa academia, né, cara? Aí eu tenho um. Tem uma nova coordenadora, uma gorda, não entende bosta nenhuma, fico o tempo inteiro sentado, não faço porra nenhuma. Fica só aquela gorda sentada, torrando o saco, sem fazer nada. E aí, puta, aí tá dando problema, cara. Ninguém aguenta mais a mulher não faz nada. A mulher só fica lá fazendo merda, falando putaria, de putaria com os personal. E aí, eu tô com um rival na academia. Que a guarda não importa. Que a guarda não é rival. A guarda não tem graça. Então, foda-se essa aí. Não, sabe, tu nem. É patético, tá? Deixa essa aí. Essa aí. Não. Tem um personal na academia. Que é um puta de um folgado. O cara tem duas aulas. Um dia inteiro pra dar. 2 horinhas. Uma vez ele dá as 2 horinhas dele e meteu o pé da academia, o cara fica lá torrando o saco. E aí o cara pega, senta no aparelho, fica mexendo no Tinder no aparelho, um puta de um véio mexendo no Tinder no aparelho, dorme no aparelho. Aí o cara vai pra cozinha, que é um lugar pequeno, que é onde os funcionários vão lá pra comer. O cara fica lá, esticado, com os pés em cima dos bancos, aí não tem. Aí o cara fica sem máscara, fica falando, pô, não quero, não quero aglomeração. Aí tem ele e outro puxa-saco dele, aí fica os dois personagens lá, batendo papo sem máscara, daqui a pouquinho já chega a gorda também, fica todo mundo sem máscara, falando putaria, falando de pau, buceta, e tá lá comendo teu arrozinho, tranquilo, que tem que comer correndo em 15 minutos, que tu tem que comer, tu bota no micro-ondas, eu tenho 15 minutos de intervalo. Eu tenho que almoçar, né? Tem que comer, né? E aí eu tenho que escolher, botar o tempo do almoço 1 minuto. O que não é o suficiente para deixar a comida quente, mas se eu botar mais de 1 minuto, eu não vou conseguir comer tudo a tempo. E se a comida estiver muito quente, eu não vou conseguir comer ela tão rápido. Então eu tenho que comer uma comida fria para conseguir comer. Senão não dá para comer. E aí no meio disso tudo tem que aguentar aqueles caras. Sem contar que o cara é completamente folgado, fica pedindo pra recepcionista, pra guria da limpeza ficar fazendo um cafezinho pra ele. Quem ele acha que ele é, cara? Não é ninguém, não é funcionário da academia, não é nada. Não é ninguém, quem é ele pra dar ordens? E a parte que realmente me toca, né? Que o cara fica puto quando batem na academia, batem peso na academia. E vocês sabem, né? Que não é como se eu fosse muito forte, né? Mas, cara, eu gosto de Botar uma carguinha lá, dar uma brincada, né? Botar ali um terra lá, fazer com terra com 160 quilos, eu acho bacana. E quando tu tá erguendo 160 quilos, não tem como tu repousar a barra como se fosse uma pena. Ela vai bater, vai fazer barulho. E esse cara não gosta de barulho na academia. Não gosta. O cara vai dar aquelas aulas de merda dele, que deixa todos os aparelhos cheios de peso, não tira bosta nenhuma, deixa uma bagunça a academia por onde ele passa. Mas o cara bater o peso de 160 quilos que o cara tá erguendo, ah, é ruim, não dá. É. Incomoda, incomoda. Tomar no cu dele, né, cara? E aí ele já reclamou de outras pessoas, só que nunca de mim diretamente. Pelo menos não pra mim, né? Não diretamente. E a questão é que eu não aguento mais esse maluco. E eu falei para, né, as pessoas, né, responsáveis da academia, eu falei hoje claramente: se esse cara encher meu saco, eu vou enfiar a mão nos cornos dele. Essas foram minhas palavras. Eu falei diretamente para os responsáveis: se ele me encher o saco, eu vou enfiar a mão nos cornos dele no meio da academia e eu não tô nem aí. E eles falaram assim: ah, tá bem, ninguém gosta desse cara mesmo. Eu vou bater na cara na academia, tô nem aí. Cara, não dá, cara. Não, tem coisas na vida que eu posso perder meu emprego, eu posso perder meu emprego. Mas ele vai ganhar uma lição de vida. Tem momentos da vida que a violência, ela é o único meio que tu consegue ensinar a outra pessoa. Porque ela. Ah, cara, a gente vive num ambiente, né? A gente é sociável, cara, entendeu? A gente, por mais, né? Todo, né? Aquela coisa, aquele monte de babuíno, caga na mão, joga um no outro. Cara, a gente até que a gente é bem sociável, cara. Tem aí quase 8 bilhões de pessoas, né? Tá, a gente passa aí, o cara, né? Come merda, passa doença, tem vírus, né? Às vezes dá uma ameaçadinha lá de bomba, um outro país. Mas no geral a gente vive tranquilo. E quando a gente tá, né, em situações menores, a gente tende a viver de forma mais tranquila ainda, né? Porque isso envolve países, né? Lá, os Estados Unidos brigando com o Irã, entendeu? Coisas grandes. Coisas com pessoas normalmente é tranquilo. É tranquilo. E também a gente tem uma carga de tolerância, né? A gente não quer, ninguém quer confusão, ninguém quer encheção de saco, brigar as coisas. Ninguém quer discutir, né? Tirando o chimpa pesado gosta de discutir. Mas é, né, tipo a média, assim, não quer, que nem eu não quero discutir, cara, não quero. Não quero me colocar nesse estresse. Só que existem pessoas que ela vai indo, né? Ela vai se aproximando do limite. Ela bota o pezinho pra fora do limite. Ela viu que não deu nada, ela bota o outro pé. E aí ela vai dando passo. E chega um momento que palavras não são o suficiente. Você tem que acertar a cara da pessoa com um soco. E aí a pessoa, naquele momento que ela leva o soco, ela vai pensar, ela vai ficar puta, né? Pô, o cara me bateu aqui. Que isso? O cara me deu um soco na cara. Mas aí depois vai pra casa, vai tomar um banho. E vai pensar, por que que eu levei esse soco na cara? E vai começar, porra, eu acho que me passei um pouquinho. Eu acho que eu me passei. Acho que eu mereci esse soco, acho que eu não tô tão errado não. Você só tem que saber o limite. E eu falei, cara, se esse cara fizer qualquer coisa, me torrar o saco diretamente, eu vou enfiar a mão nos cornos dele, no meio da academia, e eu não tô nem aí. Foi avisado, né, para todos os superiores da academia, exceto o dono, que aí o dono, acho que o dono não ia gostar muito. Mas foram avisados e creio eu que tá tudo certo. Eu não sofri nenhuma represália, não sofri nenhum tipo, ah, não, cara, que isso. Não, ninguém falou nada. E eu falei sério. Então é isso. Então, a qualquer momento, eu posso gravar um podcast do qual eu enfiei a mão na cara de um personalzinho de merda. Faz um trabalho de merda. Tem tanta gente passando fome, tem duas otárias que pegam e pagam R$ 30 pra ele por dia. Ah, não dá pra entender. Quer jogar dinheiro fora, meu? Pô, Na, compra comida pro mendigo ali, dá comida pro mendigo, aí não vai ajudar alguém. Mas não pegue, dá dinheiro pra personal, merda. É, eu acho que é isso aí, cara. Eu vou enfiar a mão nos beiços daquele cara lá. Oh, deve ser. Não é só adrenalina assim de. É agora. Pau! Né? Dá uma descarga boa, um alívio. Acho que eu vou fazer isso qualquer hora. Acho que na verdade não vai acontecer. Mas está dado o meu aviso. Qualquer momento podemos ter um podcast em que eu enfio a mão na cara de outra pessoa. Cara, tem que ir agora aí pra minha aula. Desculpa o podcast ruim, tá? É que eu realmente tive que fazer coisas e foi meio corrido. Eu tinha mais coisas para falar. Já foi bastante tempo, cara. Foi quase 1 hora, né? É, 50 minutos. Mas eu tinha bem mais coisas para falar. Inclusive coisas mais pessoais. Mas eu falo no próximo. No próximo, né? É um assunto que dá pra esperar um pouco. Não precisa ser dito agora. Mas eu queria liberar um pouco dessa raiva desse personal que eu vou encher a mão na cara e do babuíno do meu professor. Que agora tem que ouvir esse babuíno falando por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 3 horas. Coisa sem o menor sentido. O cara fica conversando sobre a vida. Não é fácil, cara, não é fácil. Não é fácil dialogar com babuínos. É complicado. O cara falou, né? Dialogar com babuínos, mas é o cara que dá um soco na cara de outra pessoa. Mas não, tá errado, cara. Não tá errado. Tá errado dar um soco na cara de outra pessoa. Esses dias eu tava. Ontem. Ontem, na verdade. Eu tava na. O ônibus parou ali numa parada, obviamente. E aí eu olhei pro lado, tinha um cara com a boca sangrando. E aí outro cara saindo assim e o cara com a boca sangrando com um braço de um manequim querendo bater no outro cara e as pessoas da frente, não, não, não sei se tá pessoa falando não, mas você tá com o braço erguido assim, fazendo uma parede, sabe? O cara não bater com. Mas o cara, aí que tá. O cara, ele pegou o braço de um manequim para bater no outro. Eu não vi o soco, eu queria ter visto o soco, porque o cara saiu o sangue do nariz, da boca dele. Então deve ter sido um baita de um soco. E esse cara que tava ensanguentado, ele pegou um braço de um manequim. E ele foi bater no outro cara com um braço manequim. Só que ele não foi bater, entendeu? Ele pegou o braço manequim, levantou e ficou falando alguma coisa enquanto o pessoal ficava na frente. O cara que vai bater, o cara pega e bate. O cara não fica ameaçando, não fica falando. Então esse cara que levou o soco ali, já era. Não tem, não tem. Ali é voltar pra casa, pensar no que fez, por que que eu apanhei. Ó, acho que eu apanhei porque eu tava refletida. Talvez tu estava errado no momento, talvez tu tenha merecido aquele soco. O cara fica com um braço de manequim assim na mão. Ah, vou te bater, ah, vou te bater, cara. Tu pode levar um soco na cara. Tu não ameaça, tu vai pra cima do maluco. Vai. Não dá pra ficar ameaçando. Ah, vou te pegar, vou te pegar. Não, cara. Tá com a boca sangrando, cara. Vai. Não fica ameaçando com um braço de manequim na mão. É muito bom. Isso aí é. Moro numa cidade, essa aí tu vê essas coisas às vezes. Cara, com um braço de manequim. Não, cara. Vai pra cima. Não ameaça, vai. Eu tenho esse posicionamento. Eu acho que se eu levo um soco na cara de alguém. Sei lá, digamos ali na academia. O cara bate em mim antes de eu bater nele. Eu grudo, mano, ele cravo na cabeça dele. Eu acho que tem coisas que tu tem que ir a matar. Não pode ir meio a meio. Pode ir assim, ah, vou. Não, não, vai pra matar. Vai pra destroçar, não tem. O cara que ameaça não vai fazer nada. Eu vi que o cara começou com o braço ali. Quando o cara ficou com o braço erguido, eu, ah, não vai fazer nada. Ele quer que a pessoa chegue, pare a briga e encerrou o assunto. Não vai bater no cara. Mereceu o soco. Cagalhão. Mas então é isso, tá, pessoal? Esse foi o podcast de hoje. Até semana que vem. Falou.